verdade, verdade de nós. Isso. Filho de Davi, tem piedade de mim, pecador. Cristo, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, eu sei, longe de ti eu andei, já não mereço ser chamado filho teu. Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Paz na terra aos seus amados, a voz louva o rei celeste, os que foram libertados. Glória, glória, glória, glória. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, glória, glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, glória, glória. Neste instante do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, glória, glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, glória, glória. Oremos. Rezemos pelas vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul. Rezemos pela paz e pelas famílias. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com um forte braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existirão. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pôs a olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quanto ao tempo de penúltimo. Escolheu por sua herança. O Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Escolheu por sua herança. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Difusora Cristal, você que se encontra aqui, meu irmão, minha irmã, na nossa matriz de Santo Antônio hoje, para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Esta solenidade que nós celebramos após a festa de Pentecostes. A grande revelação para a humanidade e para a igreja é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo. O Espírito que procede do Pai e do Filho. E hoje, meus irmãos e irmãs, a igreja traz presente a Santíssima Trindade. Estas três pessoas sendo o único Deus. É importante nós, como cristãos católicos, termos esse cuidado para não acharmos que são três deuses. Se a gente disser que são três deuses, a gente está cometendo heresia. A nossa religião, ela é monoteísta e não politeísta. Acreditamos em vários deuses, não. A nossa religião cristã, católica, ela é monoteísta. Acredita em um único Deus. Esse único Deus que vai se revelando à humanidade, e hoje nós temos essa compreensão em três pessoas, porque o Filho e o Espírito já estavam no Pai desde todo sempre. O Filho e o Espírito já estavam na criação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, e Ele cria todas as coisas, inclusive nós, seus filhos adotivos, em vista do próprio Jesus Cristo. É o Pai Criador, o Pai que cria todas as coisas. E é o Pai, irmãos e irmãs, que no desejo de nos resgatar, de nos salvar, vai enviar o Seu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o nosso Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco. É o Verbo que se faz carne e habita entre nós, Jesus Cristo. E é o próprio Jesus Cristo que vai nos dar a conhecer quem é o Pai. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Porque até então, Deus para o povo de Israel era um Deus distante, é um Deus distante. Ele é um Deus justiceiro. É um Deus justiceiro. E Deus, Jesus vai mostrar que não. O Pai, Criador de todas as coisas, aquele que o tinha enviado, é um Deus de amor. Então Jesus vai nos dar a revelar quem é o Pai, este Deus de amor. Esse Deus que se faz presente na história da humanidade, este Deus que ouve os clamores do seu povo, esse Deus que vê o sofrimento do seu povo, e esse Deus que tem misericórdia do seu povo e de cada um de nós. Essa vai ser a missão de Jesus Cristo no seu contato com as pessoas. Nesse contato, meus irmãos e irmãs, em revelar Deus para o povo. Deus é amor. E Jesus, por sua vez, diante de tanto amor do Pai, Ele vai dar a sua vida para nos salvar. O próprio Filho, o Verbo encarnado, se tornando um de nós, Ele vai dar vida para nos salvar. Mas antes, meus irmãos e irmãs, de dar a vida para nos salvar, Jesus, Ele vai preparar os seus discípulos para a grande missão que eles deveriam continuar. Jesus vai animar, vai preparar os discípulos para que diante da missão eles não desistissem. Eles não desistissem, mas confiassem, acreditassem que eles não estariam sós. Jesus não deixaria eles sós, pelo contrário, mas enviaria sobre eles o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. E ao próprio Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, já estando à direita do Pai, é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor que vai enviar o Espírito Santo, santificador, aquele que vai guiar, iluminar a igreja, aquele que vai dar vida, animar, dinamizar a igreja, aquele que vem sobre as pedras vivas, que somos cada um de nós, vem para nos dar dos seus dons. O Espírito vem para nos dar dos seus dons, os seus carismas, e assim nós possamos continuar a missão, que não é nossa, não é do Padre Anderson, não é do Papa Francisco, não é Dom Aurélio, não, essa missão que é do próprio Jesus Cristo, no qual nós todos devemos anunciar este Deus trino que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. E em nome da Trindade, meus irmãos e irmãs, que nós nos batizamos. Em nome da Trindade que nós iniciamos as nossas orações. Em nome da Trindade que nós nos benzemos quando nos acordamos, antes das refeições, quando passamos em frente à igreja, fazendo gestos, rezando, em nome da Trindade Santa, estas que já foi nos foi revelada, e cabe a cada um de nós, hoje, tendo essa compreensão, porque não cabe nós aqui, buscar, compreender profundamente o mistério da Trindade, porque nós não conseguiremos. A nossa inteligência é limitada para compreender a profundidade desse mistério, mas que nos foi dado a conhecer por meio de Jesus Cristo. E hoje, acolhendo, meus irmãos e irmãs, a Trindade Santa em nossa vida, que nós possamos, a seu exemplo, vivermos em comunhão, vivermos na unidade, vivendo o amor. Nós que invocamos a presença da Santíssima Trindade constantemente em nossa vida, como eu já falei. Então, em nome da Trindade Santa, desse único Deus, que nós devemos também viver em comunhão, viver na unidade, vivermos como reconciliados, procurarmos, meus irmãos e irmãs, viver em paz uns com os outros, deixando de lado toda a intriga. Não podemos conceber um cristão católico que reza, mas que vive em constante pé de guerra. Não se concebe um cristão católico dessa forma, que reza, invoca a presença da Santíssima Trindade, reza, comunga, se alimenta da palavra, mas cria confusão, intriga, indiferença, ódio. Vive separado, às vezes dentro da própria casa. E a Santíssima Trindade é um exemplo para nós de comunhão. Por isso que eu insisto em dizer, nesta reflexão, para que a exemplo dela, nós possamos de fato vivermos o amor. E esse amor possa gerar na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho, seja onde for, esta comunhão, esta unidade, meus irmãos e irmãs, esse acolhimento, para que assim esse amor possa aumentar cada vez mais e possa transbordar, esse amor possa transbordar e possa chegar aos corações mais fechados, para que esse amor possa transbordar e possa chegar às realidades mais difíceis que nós possamos encontrar ou estamos vivendo. Qual é, meu irmão, minha irmã? Pergunte a você mesmo neste momento. Quais são os lugares difíceis? Que situações difíceis são estas? Que pessoas difíceis são essas de coração fechado que você convive no dia a dia? Com certeza nós passamos por dificuldades nos relacionamentos, às vezes causados por nós mesmos, porque nós não podemos querer só jogar a culpa no outro, não, porque às vezes nós causamos a discórdia, nós que estamos aqui, sentados neste banco. Às vezes nós somos causadores dessa discórdia, desse desamor, dessa desunião, dessa confusão. E se nós estamos gerando isso, é preciso, em nome da Santíssima Trindade, buscarmos nos converter. Buscarmos nos converter, para que, convertido, este amor de Deus que foi infundido em nosso coração possa respingar, possa cair, possa ser jorrado, como queiramos, nessas outras pessoas que talvez a gente ache mais difícil. E é só o amor, meu irmão, minha irmã, só o amor, pelo amor, que nós vamos conseguir mudar a realidade, nós vamos conseguir mudar as pessoas, nós vamos conseguir penetrar no mais profundo da alma das pessoas. É só pelo amor. Então vamos nos espelhar na Santíssima Trindade, este Pai que por amor a nós criou todas as coisas, esse Filho que nos amou tanto, que deu a sua vida por nós na cruz, o Espírito Santo que nos ama tanto, que continua nos santificando, para nós sermos santos, porque é isso que Deus quer, que sejamos santos, e o Espírito vem em nosso auxílio, para derramar em nossos corações o amor, o amor. E é esse amor, repito, que vai mudar o mundo, que vai mudar a nossa família, que vai mudar os nossos relacionamentos, seja entre os casais, entre os filhos, pais e filhos, os amigos, vizinhos, seja quem for, é pelo amor. Então eu peço essa graça à Santíssima Trindade para mim, Padre Anderson, e faço esse convite para que, em nome da Trindade Santa, sejamos capazes de amar verdadeiramente como o Senhor nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos à Trindade Santa os nossos pedidos, estes que serão lidos e aqueles que cada um traz no coração. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Solidários, Senhor. Senhor, vós que enviastes vosso Espírito sobre a Igreja peregrina neste mundo, fazei que, com Espírito sinodal, ela dê testemunho de unidade e de paz, nós vos pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Vós que destes toda autoridade ao vosso Filho, movei as autoridades públicas a priorizar programas que atendam aos mais necessitados e promovam sua emancipação, nós vos pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Vós, que sois um com o Filho e o Espírito Santo, renovai nas comunidades e nas famílias o amor que nos une nas diferenças. Nós vos pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Vós, que com o Filho e o Espírito sois a fonte da unidade da Igreja, fortalecei nossa comunhão convosco e com nossos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Vós, que acolhestes vosso Filho no reino da glória, acolhei os falecidos de nossas famílias. Nós vos pedimos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Tudo isso, Pai de bondade, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor, em teu esse milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos e chamamos aqui é um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar. Ó Senhor, é teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar. Senhor, é teu esse milagre de amor. Senhor, é teu esse milagre de amor. Ora, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela, tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes, e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz. Senhor, hosana nas alturas.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. Contra toda tentação da ganância e do poder, nossas bocas gritem juntas a palavra do viver, a palavra do viver. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que essa mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. Na montanha com Jesus, no encontro com o Pai, recebemos a mensagem de ao mundo e transformai, ide ao mundo e transformai. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. Deus nos fala na história e nos chama à conversão. Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação, proclamando a salvação. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. Vamos juntos festejar cada volta de um irmão. e o amor que nos acolhe, restaurando a comunhão, restaurando a comunhão. Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça, favoreça a nossa comunicação. Comunica que transmite a verdade e a paz, que semeia a esperança e o perdão que nos refaz, e o perdão que nos refaz. Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça, favoreça a nossa comunicação. Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão. Que essa mesa favoreça, favoreça a nossa comunicação. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós vos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A imagem de Nossa Senhora, hoje, dia 25, irá para a casa de Dona Fátima Alves, na rua Doutor Anísio Mendes. E vamos aqui passar a programação da semana aqui na Matriz. Dia 29, quarta-feira, nós teremos missa meio-dia, porque a partir das 19 horas teremos aqui na Matriz a coroação de Nossa Senhora. Então, meio-dia a missa e às 19 horas a coroação. No dia 30, que é Corpus Christi, teremos a missa a partir das 17 horas. E logo após a missa, sairemos em procissão até a Matriz de São Francisco, no bairro da Maravilha. E no dia 31, sexta-feira, a partir das 18h30, teremos o hasteamento da bandeira de Santo Antônio, a trezena e a Santa Missa. Sintam-se todos convidados. Muito bem. Hoje nós tivemos a carreata, foi uma beleza. Foi uma bênção a nossa carreata. Boa participação de veículos, de pessoas caminhando nas suas motos, carro, até bicicleta. Tinha um senhorzinho, não sei se ele veio, 82 anos, acompanhou todo o itinerário na sua bicicleta. Eu não sei se ele está por aqui, hoje era o aniversário dele. Muito bem, olha, nosso irmão, o senhor vai vir. Venha logo para cá para a gente cantar os parabéns para o senhor. Parabéns, viu? Admirável a disposição dele. Muito bem. Acompanhou desde o início aqui em frente à casa paroquial, todo o percurso na sua bicicleta. Viu? De seus 82 anos, uma vez, dá 10 a 0 até no padre, viu? Até no padre está fora de forma, viu? Parabéns. Parabéns para você dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe estes nossos irmãos. Que Maria dentro do coração. Muito bem, muito bem. Que bom que o Senhor veio. E tem um casal que está celebrando o dom da vida matrimonial. Cadê? Alpto que amasse, eu quero convidá-los aqui, por favor. Muito bem, que bom celebrar esta vocação tão linda que é a vocação matrimonial. Vamos acolhê-los com alegria também. Vinte e oito anos de vida matrimonial. Vamos rezar um Ave Maria por eles, por toda a sua família, para que Nossa Senhora, a Sagrada Família, os cubra com seu manto sagrado e que eles continuem neste amor, testemunhando para os seus filhos, netos, toda a sua família, as bênçãos que Deus derramou sobre eles através desse sagrado matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Viva as famílias! Viva! Muito bem. Como é bom celebrar a vocação matrimonial, uma vocação muito linda. E vamos rezar, meus irmãos, pelas famílias. Nas nossas orações, nos ajoelhemos, supliquemos a Deus pelas famílias, nossas famílias, claro, mas pelas famílias do mundo inteiro. As famílias precisam de oração. E é preciso que nós possamos zelar pelas famílias, para que o mal que vem destruindo tantas possa ser retirado. Então vamos rezar, intensificar nossas orações, pedir à Santíssima Trindade que expulse para longe das nossas famílias a infidelidade. A infidelidade, esse desamor, essa indiferença que destrói. Então fica esse convite para que a gente possa intensificar nossas orações pelas famílias. Só lembrando que temos cartelas do Festival de Prêmios. Se alguém desejar comprar, no plantão do dízimo nós temos para ser vendida. Custa apenas R$10. São 5 prêmios, 2 Pix de R$1.000, uma moto, a moto é o 5º prêmio, uma TV e um celular, tá certo? Então, por meio, né, destes prêmios, você adquirindo, estará ajudando a nossa paróquia nesta festa de 2024. A gente pede desculpas também aos que estão nas laterais, está interditado, que nós estamos colocando 2 televisões nas laterais, né? Cada lateral uma televisão, para favorecer quem está nas laterais, venham para a missa e veja, não o padre, mas Jesus Cristo aqui no altar. Não tem um ditado, né? Eu fui para a missa, mas não vi o padre. Não, o padre não importa, não. A gente tem que vir para a missa e ver Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa intenção, né? É um ditado popular que quer dizer alguma coisa, mas o mais importante, eu tenho que ir para a igreja e ver nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos favorecendo essas televisões, para que quem está nas laterais possam ver Jesus Cristo presente na Eucaristia, possa também entrar em sintonia e nesta comunhão. Nos preparemos para a bênção de envio. Nós que seremos enviados em nome da Santíssima Trindade. Dai-nos a bênção. Virgem Mãe, Penhor seguro de um sumo bem, dai-nos a bênção. Ó Virgem Mãe, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu direto da Igreja Matriz de Santo Antônio, Santa Missa. Rádio Difusora Cristal. Operando em 1450 kHz. Quixeramobim, Ceará. Uma emissora ligada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, ACET. Acesse www.difusoracristal.com.br. Rádio Difusora Cristal AM. Somos gratos pela sua audiência. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos juntos novamente às 5 da manhã. Cristal AM, 1450 kHz. Quixeramobim, Ceará.